Segura, vai. A RE na área. RAP. Vai. Ele sempre chega muito alinhado. Às vezes todo chique, às vezes invocado. Ele não é bonito, não tem fama nem status. Ele não é rico, não tem moto, não tem carro. Anda de bicicleta, de a pé, de busão. Às vezes de avião, mas usa bem o trenzão. Não é formado em nada, mas tem boa educação. Aprendizado foi a rua, foi sua graduação. Ele sempre se coloca à disposição. Se precisar é só ligar que ele te ajuda, meu irmão. Não vive na coluna de rico em jornal, mas vive engajado em projeto social. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. Ele não é simpatizante, mas não pratica o mal. Mas a polícia sempre para dar uma geral. Ele não se encaixa nos padrões de beleza, mas quando ele aparece, para tudo com certeza. Já foi taxado pela elite social. Som de periferia, coisa de marginal. Foi proibido de entrar na escola, mas hoje quem não escuta tira zero na prova. Cai letra de música no vestibular. O rap incomoda, mas ajuda a educar. Entrando e saindo, ele é sempre rejeitado. Ele não é da moda, mas às vezes tá no rádio. Tem gente que diz que salvou a sua vida, que hoje levantou e criou até família. Hoje ele está em várias classes sociais, estampada na camisa e com o som do Racionais. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. A primeira vez que eu vi, me apaixonei. E pra essa cultura, com amor, me entreguei. Ritmo, atitude e poesia me fez sentir mais vivo, me deu mais alegria. Hoje eu vejo o mundo de forma diferente. Com os quatro elementos, eu sigo sempre em frente. DJ, B-Boy, Grafite e MC, levando arte pelo mundo. Oiapoque, Cachuí, valeu a pena seguir, refletir, investir e dizer pra todo mundo: ouve aí, se liga aí. Esse é o estilo já gravado na memória. E tem literatura escrevendo a nossa história. Na música, na dança, na arte em geral. Na TV ou no rádio, salve rap nacional. Mobilização ajudando quem precisa. Pra alguns isso é sopro, pra mim rap é vida. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, família, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz o chão tremer. RAP, RAP. Quando ele chega, ele faz...